chegará, vou te encontrar. esqueças que há quem te veja. Entra no jogo sujo das palavras e as pessoas que me apostam. Quando tudo é mesmo quase nada e o nada para mim não chega. Quem tudo quer acaba por perder e nada ganha no fim das contas. Muita fronteira onde tudo é nada. As nossas vidas são nossas vidas. Nos teus olhos desejo, esquece mil noites de amor. Fui feliz todo este tempo e nem sequer um momento quis este amor terminar. Mas tu amas e eu amo, mas fingimos não amar. Onde nós tem que ceder e voltar. Só tu e eu sabemos que entre nós nada mudou. Só tu e eu fingimos que entre nós tudo acabou. Só tu e eu sabemos que o amor ainda nos chama. Só tu e eu fingimos não saber quem é que ama. Ainda sinto nos meus lábios os teus beijos. Ainda sinto no meu corpo o teu amor. Não esqueço nos teus olhos o desejo. Não esqueço mil noites de amor. Fui feliz todo este tempo e nem sequer um momento quis este amor. Mas tu amas e eu amo, mas fingimos não amar. Onde nós tem que ceder e voltar. Só tu e eu sabemos que entre nós nada mudou. Só tu e eu fingimos que entre nós tudo acabou. Só tu e eu sabemos que o amor ainda nos chama. Só tu e eu fingimos não saber quem é que ama. Só tu e eu sabemos que entre nós nada mudou. Só tu e eu que entre nós tudo acabou. Só tu e eu sabemos que o amor ainda nos chama. Só tu e eu fingimos não saber quem é que ama. Só tu e eu sabemos nada mudou. Só tu e eu fingimos que entre nós tudo acabou. Só tu e eu sabemos que o amor ainda nos chama. Só tu e eu fingimos não saber. Sabe bem ter-te por perto, sabe.

Canal 2 da Antena Web. Falar das 0 horas para janeiro, quando se fechar o céu sobre o milénio, é esperado um impacto profundo e um novo mundo num segundo. da motel eu vou descolar. Vou entrar em órbita por cima do ar, por cima do ar, a milhas daqui. No meu da motel há lugar para ti. Continuar a ser azul e não se der o tal conflito norte-sul, ainda vou a tempo de quando chegar inverter as coordenadas e parar. Não vou ficar para assistir ao prémio Nobel. Vou de viagem no meu luna móvel. E o sol negro ameaça, ameaça aparecer e engolir o diamante que há no espaço. 99.9 há de ser a hora certa, a fuga em frente, a porta aberta. No meu luna móvel eu vou descolar. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. A noite acabou, o jogo acabou para mim. Cai por dentro, sentaste-me triste. Do amor entre os dois, que no